Policiais militares do pelotão de choque do 14º BPM apreenderam um menor de 16 anos, morador do Jardim São Paulo, ao realizar um patrulhamento pela Avenida General Meira. Os choquianos avistaram dois indivíduos em atitude suspeita, trafegando em um mototáxi pela Avenida General Meira. Durante a abordagem, a motocicleta, o piloto e o passageiro foram submetidos a uma revista pessoal, momento em que foi localizado na cintura do passageiro um tablete de crack pesando aproximadamente 1 quilo. Imediatamente, ambos receberam voz de prisão, sendo que neste momento o mototaxista alegou que nada sabia sobre a droga, que foi contratado apenas para levar o adolescente até o endereço próximo onde houve abordagem. O adolescente, por sua vez, confirmou a versão do mototaxista, alegando que o indivíduo nada sabia, mas mesmo assim ele acabou sendo levado para a delegacia especial do adolescente. O piloto foi encaminhado como testemunha e o adolescente como traficante, tendo em vista que confirmou que estava para fazer a entrega do material a uma pessoa num local próximo onde houve a abordagem. Após realizarem a pesagem, os policiais constataram exatamente 1,10 kg de crack. O menor foi identificado e apresentado juntamente com o condutor da motocicleta ao delegado responsável pela Delegacia Especial do Adolescente para as Providências Cabíveis, como explica o representante do pelotão de choque do 14º BPM, Cabo Pomini. Foi em abordagem na Avenida General Meira, quando o mesmo transitava no mototáxi, sentido região sul da cidade, quando foi abordado e com ele estava portando essa quantidade aproximadamente de 1 quilo de crack. Para quem que era essa droga? Ele não informou na hora para quem que ele entregava, né? Aí chegando na delegacia ele resolveu falar que era para um outro rapaz que chegaria de moto e perguntaria pelo nome dele. O que acontece agora? Agora vai ser entregue à delegacia DEA e para providências cabíveis. Vocês chegaram até a tentar armar um flagrante para esse indivíduo, né? Positivo. Fomos atrás do comprador, mas sem êxito. O mototaxista quase que se enrola nessa história. Quase toda. Se enrola. Ele vai ficar como testemunha, né? Aquele que deu a corrida, então ele vai ter que se explicar para o delegado aí para que ele estava trazendo, né? A situação dele nesse desenrolado da situação. A princípio ele vai entrar como testemunha, certo, mas ele pode ter algum envolvimento ou só a investigação poderá? Só a investigação poderá cuidar desse ato. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.